Yo, yo. Teoria de estilo rígido contra a missão na flor-reação. Guerreiros metafóricos na caça aos traidores da nação. Remanescentes bandos aniquilando falsários. Caiam por terra traidores, ante aos intemeratos. Ouço os lamentos de meus antepassados torturados. 500 anos passaram e o povo continua escravo. O destino da plebe planejado por algozes genocidas. Espalham caos sobre a terra, terror, resistência ideológica fazendo você entender que só unindo o povo vence o inimigo e toma o poder. Dispostos a matar ou morrer em nome da revolução. Zumbi morreu por nós e isso não será em vão. Meu sangue derramarei se preciso for. Extrema esquerda apresentando ideológico terror. Teoria de estilo rígido, afro-reação, quilombolas da nova era. Terror da nação. Exército otimista da nova fúria antinazista. Atual terrorista verbal, saqueadores da teoria. Estilo rígido, regulamento de ordem revolucionária. Contravenção interagindo em uma nova batalha. Reação no microfone, o verdadeiro estilo de guerra. Periférica descendência, influência da era perva. Refugiados ser trancados no campo de guerra brasileiro. O pesadelo não acaba, segue frente derradeiros. Cumpre inimigo de semelhança da guerra acirrada. Sempre à frente, bem adiante, relacionando as palavras. Brasileiros, africanos, muçulmanos, cubanos, soldados suburbanos, representando gritos e prantos. SOS invade o câmbio. São kamikazes no combate, contra covardes no real. Devastação das almas honradas, união das duas tribos. O terror inacabável continua no conflito. Pátria, mãe, mil milícias e soldados caíram por vós. Traidores da nação pagaram pelo mal feito na encosta da barriga. Quem pensaria, jogaria com a sorte e não selava nossa sina. Remanescia no sangue a dinastia. O genocídio ocultado numa emboscada onde mataram. No corredor, hoje em dia permanece nosso irmão Mumia Abul Jamar. Sem o seu peito nos lembrar de todo o mal. É chegada a hora de honrar e ceifar. Colher o bom fruto, a semente ruim rejeitar. Mil panteras negras em minha alma vou habitar. Nascensala ecoará, grito de liberdade. Se nasce, ai não morreu, retornará. Derrubaremos essa Babilônia, ou dias de insônia. Afros contra-atacar. Teoria de estilo rígido, afro-reação. Insurreição dos excluídos, terror da nação. Teoria de estilo rígido, afro-reação. Insurreição dos excluídos, terror da nação. Insurreição dos excluídos, terror da nação. Insurreição dos excluídos, yo. Insurreição dos excluídos, terror da nação. Comunidade é imunidade natural. A epidemia do hip hop invade nossa classe social. Somos a doença fatal, meu som é grave, agudo e crônico. Seu preconceito é o sinal e meu terminal é o seu pânico. Vocês têm medo de nós, eu sei, porque somos a maioria. Somos rappers alternativos, a nova arma da periferia. Vocês aumentam a desigualdade, mas não convivem com ela. Provoca o trauma no meu gueto, mas não respondem pela sequela. Nos mantém desnorteados, sem emprego, longe dos livros. Sem condições de identidade, mas sei que ainda estamos vivos. Inteligente, sempre à frente pra maioria de gente. Aqui não tem melhor nem pior, somos apenas diferentes. Afro-reação, mas MCs com ideias voluntárias, ensinando e aprendendo lições de vidas revolucionárias, invadindo seus conceitos, modificando seu texto. Hip hop alternativa, nova saga do gueto. Relata o sofrimento da escravidão do negro na go. Da política perversa que meu povo escravizou. Da humildade da lavadeira, das mãos calejadas do lavrador. 300 anos de zumbi e por aqui nada mudou. Explodindo seu sistema com palavras irreversíveis. O hip hop com respeito, a nova escola é nossa origem. Afro-brasileiro, soldados guerrilheiros sempre no papo. Contra a vizinha, balancinos e afro-rude causam no local. É a saga da nova escola, que agora sempre se repete. Onde houver uma injustiça, haverá sempre rap rebelde. A dignidade contra a corrente, a humildade forma aliança. Contravenção, resgata a paz, é balancismo e da esperança. Represento o detento, dando tempo ao tempo. Planejando meu retorno, lendo e escrevendo. Fazendo do rap a vida do meu verbo se apropria. Prego paz e igualdade num gesto de rebeldia. Agora, amigo, volte ao primitivo comigo. Valores, diferenças e resistência estão consigo. Me desejo mais alto teor de sapiência. Minutos de sabedoria, sossego e paciência. Realeza, o básico pra sua vida. Para o pobre, o material é a maior conquista. Não generalizo, quero a limpeza da minha alma. Pois o surto e a revolta me corroem a toda hora. A ideia de lampião no canto esquerdo, o coração. Não te farei promessas, brigada armada em favela onde a polícia gela. Não se envolve, vai pras ruas bater na cara de pai de família. Pinta a cara de fechador, revista a bolsa de tia. O meu futuro depende da minha corrida, da hora que vou acordar, do que farei durante o dia. Eu choro, por dentro amargamente pela justiça. Pois Marighella, Guevara, Mumia por mim lutaram um dia. Seus seguidores com certeza não são quem deixou os crianças passarem fome. São ativistas, a plebe, o real hip hop. Sempre o real hip hop. Teoria de estilo rígido, afro-reação. Insurreição dos excluídos, terror da nação. Teoria de estilo rígido, afro-reação. Insurreição dos excluídos, terror da nação. Teoria de estilo rígido, afro-reação. Insurreição dos excluídos, terror da nação. Teoria de estilo rígido, afro-reação. Insurreição dos excluídos.